lança-chamas. Hard rock, heavy metal. A quente. Boa tarde. Yeah. Para todos, boa tarde. É o Lança Chamas mais uma vez, 18-19. FM Estéreo da Rádio Comercial, o início de hoje. Para quem não se lembrava dele, e ele não se pode esquecer, Ted Nugent, Tail Gunner, do mais recente dos originais, por enquanto. Além de Tail Gunner de Ted Nugent, Rainbow in the Dark, um dos temas em evidência no álbum Holy Diver dos Mercantes de 83 na produção HRHM, a banda própria de Ronnie James Dio. Hoje há Judas Priest, também uma recuperação das suas primeiras e originais gravações. Notícias também de mais um outro clube, ou junção de fãs do hard rock, heavy metal. E entretanto, os Y&T. O último álbum de 83, de que destacamos dois temas dos norte-americanos Y&T, Mean Streak e Straight Through the Odds. Sejamos até às 19h estéreo da Rádio Comercial, uma hora por semana dedicada à não variedade do hard rock, heavy metal. Pelo contrário, agradecemos desde já, entretanto, uma das primeiras chapeladas realmente notáveis que recebemos, vinda de mais um clube de fãs agregados do hard rock, heavy metal, talvez neste momento aqueles que nos parecem mais cientes do que estão a fazer e que passamos a difundir também porque querem contactos, apesar de prevenirem desde já que serão francamente seletivos, o que é necessário tanto para quem vai contactá-los como para eles. Trata-se do Legionários de Aço, Clube Legionários de Aço, sediado em Linda Velha, a morada é Rua de Ceuta, lote 107, 3C, 2795 Linda Velha. Repetimos, Legionários de Aço, Rua de Ceuta, lote 107, 3C, 2795 Linda Velha. O grupo de jovens a fazer este trabalho elogiou especialmente o ponto no lança-chamas em que dedicamos duas emissões aos Blue Oyster Cult, o que nos agrada sinceramente. Continua a funcionar, entretanto, e teve já bastantes contactos, começa já a trabalhar, pensa-se até em breve numa folha de informação para os membros, o purgatório do Heavy Metal em Lisboa, mais precisamente na zona do Chile, calçada Poço dos Mouros, 19, Rés do João Esquerdo, 1100, Lisboa. Dois, portanto, dois contactos evidentes e já diversificados para fãs do Hard Rock Heavy Metal, para contactarem mais entre todos vocês. com este som, com o genérico Rock and Roll e com o tema sugestivo também One for the Road, que 5, mas de qualquer modo 3 empreendedores jovens de Birmingham arrancavam para um grupo de nome estranho, sonante mesmo na altura e chocante para alguns, Judas Priest. Primeiras gravações, 2 álbuns na Girl, depois um percurso ainda errático para a Jonas e falaremos depois na estabilização no período CBS. Judas Priest, os 3 do núcleo inicial, chamavam-se Glenn Tipton, K.K. Downing e um guedelhudo vocalista alourado chamado Bob Halford. Começaram no que se pode chamar a primeira metade da década de 70, 1974 mais precisamente, e estiveram longe, ou estavam longe de pensar que as pessoas iriam levar tanto tempo a abraçar um projeto francamente renovador no mundo do hard rock heavy metal. Perdiam-se assim para muitos, excepto alguns colecionadores. Um deles vive entre nós e emprestou-nos estes discos, 3 álbuns históricos, Rock Roller, Sad Wings of Destiny e Sin After Sin. We'll be right back. Sad Wings of Destiny, Tyrant, um tema por quem os Judas Priest mantêm uma certa paixão ao ponto de o incluir ainda no seu live set 8 anos depois. Outra curiosidade, já do álbum seguinte de 76 e que muitos pensariam nunca encontrar, é a versão de um tema de John Baez, Diamonds and Rust. Certeza e uma longa espera, começavam a finalizar para os Judas Priest com a mudança para a CBS, com um apoio promocional decidido, um programa incansável do Tornaz e um look novo, não estranho aos sadomasos para o vocalista Robbie Alford. Os Judas Priest começavam a ascensão num período 78-79, onde se incluíram dois grandes álbuns, Stained Glass e o ao vivo Unleashed in the East, obtendo a grande consagração em 80 com British Steel. A vitória de um hard sólido e laborioso, cujos novos documentos vinílicos constituiriam sempre confirmações, até ao nosso conhecido Screaming for Vengeance. Thank you. for a shot. London town streets, when there's darkness and fire, when you least expect me, you turn your back, I'll attack. I smile when I'm sneaking through shadows by the wall. I laugh when I'm creeping, but you won't see me at all. Oh, hear my warning, never turn your back on the river. You'll soon shake the fear, and never knowing if I'm here. I'm flying, I'm shameless, nocturnal and nameless, except for the river. Or if you like, check the night. Se chamas FM Estéreo da Rádio Comercial, hoje uma dedicatória mais uma vez a discos iniciais dos Judas Priest. Abandonámo-los em 1980, à altura de British Steel. Daqui a pouco, o resto e até agora, vocês conhecem bem melhor. Dois momentos, entretanto, tirados de Unleashed in the East, gravações feitas em Tóquio durante uma célebre turnê dos Priest. The day goes to sleep and the full moon looks, and the night is so black that the darkness cooks. And she comes sneaking around, making me do things I don't want to do. That she need my love so bad. Always creeping around, trying to drop me mad. Busted in all my dreams, making me see things I don't wanna see. Para a recuperação da discografia inicial dos Judas Priest foram dois temas, Ripper e The Green Man Lishi, tirados de Unleashed in the East, o fim, e que é entretanto praticamente também o final para o Lança-Chamas de hoje, um dos temas mais popularizados de British Steel, Rapid Fire. Tudo por hoje aqui no Lança-Chamas, onde a dedicatória grande foi para Rob Halford, Glenn Tipton, KK Downing e Ian Hill, os quatro originais de 74 que ainda fazem os Judas Priest. Praticamente no final, Girl School será o adeus e Rory Gallagher atrasado pelas aparições momentâneas dos UFO e dos Judas Priest irá aparecer em breve. Boa tarde.